Esse é pra quem tem fé. Chora, minha viola. Pra gente como a gente, que acredita e não desiste nunca. Palma da mão. E vamos cantar com o grupo sereno. Simbora. Canta, gente. Anda com fé, eu vou, minha fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, minha fé não costuma falhar. Canta com a gente, vem. Faz a linda. Palma da mão. Na mulher, afeta na cobra coral, num pedaço de pão, afeta na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Anda com fé, eu vou, minha fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, minha fé não costuma falhar. Quem tem fé, solta a voz com a gente. É isso aí. Tá bonito, gente. Simbora. Afeta na manhã, afeta no anoitecer, no calor do verão. Afeta a vivição, afeta também tá pra morrer, triste na solidão. Que bonito, Cristiano Castilho. Mete a mão na viola, caipira. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Tem que andar com fé, que a fé não costuma falhar. Solta a voz e canta algo com a gente, vai! Bonito! É isso aí, grupo sereno. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A fé hoje avião. Tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Vem! Vamos bater na palma da mão, rapaziada. Coisa linda, harmonia. Simbora cantar, gente. Você.